quando o telefone toca, eu saio correndo para atender. Se ninguém não fala, eu fico ansioso e penso que é você. Você tinha essa mania, quando me ligava, ficava calada enquanto eu falava, só ouvindo o que eu dizia. Estou perdendo a esperança, acho que o seu telefone já trocou. Por favor, me ligue ou mande em um torpedo uma frase de amor. Na fora diário, na caixa postal, eu deixo o recado, você não retorna, isso me faz mal. No dia em que você ouvir essa linda canção, vai sentir no fundo do seu coração, lembrando os momentos só eu e você. Nós dois felizes sentados no banco da praça. Hoje estou sozinho, pra mim não tem graça. Seria tão bom se eu pudesse te ver. No dia em que você ouvir essa linda canção, vai sentir no fundo do seu coração, lembrando os momentos só eu e você. Nós dois felizes sentados no banco da praça. Hoje estou sozinho, pra mim não tem graça. Seria tão bom se eu pudesse te ver. Seria tão bom se eu pudesse te ver. Seria tão bom se eu pudesse te ver.